Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 3 de fevereiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, sexta-feira de lua crescente, 3 de fevereiro de 2012, estamos iniciando o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: não julgue pelas aparências, as aparências enganam. Na dica desta sexta, as melhores uvas para consumo aqui em Santa Catarina. Quebra de 80% na produção de mel na Serra Catarinense. EPAGRE e SIDASC estão mobilizadas. Hoje tem Alimento e Companhia e também o boletim do Santa Catarina Rural, que apresenta pesquisa acadêmica internacional. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sabe quais são as variedades de uva mais adaptadas para Santa Catarina? Isabel e Niágara. Essas são uvas americanas usadas para consumo in natura e para produção de vinhos comuns e sucos. É hora das notícias. A UDESC em Lages, por meio do Centro de Ciências Agroveterinárias, promove na semana que vem, de 6 a 10, o primeiro curso de identificação e manejo de moscas das frutas. O curso, ministrado pelo pesquisador Miguel de Souza Filho, é uma parceria da UDESC de Lages com o Instituto Biológico de São Paulo e a ISCA Tecnologias. O objetivo é promover a capacitação na identificação das principais espécies de moscas das frutas que ocorrem aqui em Santa Catarina. Essas moscas são a principal praga da maçã e do pêssego. Então, na semana que vem, curso sobre identificação e manejo de moscas das frutas na UDESC de Lages. A produtividade agrícola do Brasil cresceu mais do que a média mundial, graças ao incentivo à pesquisa, ao aumento das exportações e também à ampliação do crédito rural. O Brasil lidera a produtividade agrícola na América Latina e no Caribe e apresenta índices de crescimento acima da média mundial, segundo um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados são de 2011, dados que mostram também que, junto com o Brasil, a China e a África do Sul e também países do leste europeu são os que apresentam as maiores taxas de crescimento da produtividade rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A produção de mel na região serrana de Santa Catarina caiu 80% em 2011, informa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lages. Por conta da morte das abelhas e da baixa produção de mel, como consequência, a economia da região ficou prejudicada, até porque boa parte do mel era para exportação. Mais de 400 caixas de abelhas foram perdidas. A EPAGRE e a SIDASC estão informando aos produtores de mel no estado o porquê da morte e do sumiço das abelhas. Ouça na voz de Walter Miguel, médico veterinário do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, a explicação para a morte e o sumiço das abelhas. Nós pudemos verificar que os principais motivos é intoxicação. Praticamente todas as ceras alveoladas catarinenses, e eu vou mais longe, do Brasil, estão contaminadas com produtos tóxicos. Isso faz com que, por contato prolongado, as nossas larvas também começam a morrer. O uso de produtos químicos à base de neonicotinoides, usados muitas vezes como inseticidas, formicidas, vamos chamar de biocidas, aquele que acaba com a vida, está fazendo com que nossas abelhas morram. Está contaminando na água, contamina a planta, contamina o néctar e contamina o pólen. E a abelha, quando não morre diretamente, morre por ingestão desse pólen ou desse néctar. A questão dos ácaros, família desestruturada, família fácara, o ácaro multiplica-se e traz problema. A nosemose, que é uma doença que ataca o intestino das abelhas, também, quando se encontra essas situações, traz problemas. E, por último, os vírus. O médico veterinário Walter Miguel também diz o que o produtor deve fazer, qual a orientação técnica para ter abelhas e colmeias fortalecidas. Vamos adotar fortemente a seleção de rainhas, comportamento higiênico. Vamos trabalhar fortemente na questão da alimentação das abelhas. E vamos trabalhar fortemente na questão dos manejos sanitários. O que serão manejos sanitários? É aqueles manejos que você, por exemplo, não pega um quadro de uma colmeia e mistura numa outra colmeia. É aquele manejo que você não pega um enxame da natureza e vai lá e coloca dentro do teu apiário. Então, essas atividades, essas principais atividades, vão fazer com que as colmeias fiquem fortes. Uma alimentação adequada, quando a abelha chegar na primavera, verão, estará forte para uma boa florada, uma boa produção, e no inverno vão se manter fortes. Aí não vamos mais se preocupar com ácaro, se é nosemose, se é isso, aquilo. A gente, quando está são, nós não pegamos normalmente doenças. Quando nós estamos fracos, nós ficamos mais doentes ainda. Não utilizem qualquer tipo de produto químico, orgânico ou não. Então vamos trabalhar em cima daquela primeira situação que nós falamos. Alimentação, seleção genética e bons manejos, nós vamos controlar essa situação. Falou o médico veterinário Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Dias 15 e 16 de março, Epagre e Sidasc realizam juntas, no auditório da Epagre, em Florianópolis, workshop ou oficina nacional sobre apicultura. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Estudantes de mestrado em Economia Política da Universidade de Harvard, Estados Unidos, estiveram em Santa Catarina realizando pesquisa na Ipagre e no Santa Catarina Rural. Com o auxílio do Banco Mundial, os acadêmicos tiveram apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para as atividades de pesquisa do grupo. Eles trabalham no desenvolvimento de uma metodologia alternativa de gestão de riscos e avaliação de perdas para seguro agrícola. Os alunos dos Estados Unidos visitaram a região de Chapecó, foram a campo e conversaram com produtores que tiveram perdas por causa da estiagem. Na Epagre-Siram, eles coletaram material sobre zoneamento agrícola. E na Epagre-Sepa, levantaram fontes de dados de safras e preços, bem como aspectos das políticas públicas e instrumentos de crédito rural. Na secretaria, conheceram o trabalho de regularização fundiária. Os estudantes de Harvard querem dados históricos ligados a eventos climáticos e de produção, safras e preços recebidos pelos produtores. Estes dados podem servir de base para a pesquisa acadêmica, que deve gerar uma nova proposta de gestão em seguro agrícola. Segundo a Secretaria Executiva do Santa Catarina Rural, os estudantes da Universidade dos Estados Unidos destacaram positivamente a estrutura e o volume de informações disponíveis nos bancos de dados da Epagre e as potencialidades para o uso em benefício dos agricultores de Santa Catarina. Demonstraram ainda a disposição de desenvolver parceria com a Epagre para dar continuidade aos estudos de um novo método de gestão de riscos e avaliação de perdas para o seguro agrícola. Essas informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O Alimento e Companhia de hoje fala sobre a semente de chia, a bola da vez da alimentação saudável. Originária do México, dizem que a semente de chia dá força e resistência física. No Brasil, tem sido usada em dietas para o emagrecimento com saúde. Tem ômega 3, sempre bom para a saúde, fibras, cálcio, magnésio, potássio, ferro, vitamina B e proteínas. Quem experimentou antes das refeições diz que a chia dá uma sensação de saciedade. Mas só ingerir o grão naturalmente não basta. É preciso ter uma alimentação balanceada e fazer caminhadas. A chia ajuda na redução do colesterol, assim como a berinjela, e também no controle do diabetes, melhora a imunidade e previne o envelhecimento precoce. A semente de chia e a farinha de chia podem ser consumidas com iogurtes e saladas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.